Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, a pedida matinal de todos os domingos, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, como fazemos, vamos atender uma missiva vinda da Supercap, a nossa querida Pauliceia Desvairada. Quem nos escreve do bairro Pinheiros é o senhor Aloísio Camargo da Silva, que está em sintonia com a Rádio USP de São Paulo, e ele gostaria de ouvir nesta manhã, com o saudoso Rei da Voz, arranjo do maestro Fonfon do Roberto Martins, Francisco Alves cantando Adeus Mocidade. Conjunto Serenata também, Nossa Passarela. Arranjo e regência Oswaldo Barro para o Conjunto Serenata, nesta composição do Catulo da Paixão Cearense, Flor Amorosa. Tudo isto para ele que reside no bairro Pinheiros, lá em São Paulo, senhor Aloísio Camargo Silva. Ainda Orlando Silva ao lado de Lamartine Babo, sim, Orlando Silva e Lamartine Babo, do Lalá Lamartine Babo, ambos cantam Minha Companheira é a Colombina. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Conservo ainda um amor nos sonhos meus, por isso eu digo adeus, oh mocidade, adeus. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Conservo ainda um amor nos sonhos meus, por isso eu digo adeus, oh mocidade. A sorte sempre me favoreceu, não houve ninguém mais feliz do que eu. Amei bastante, fui inconstante, por isso eu digo, mocidade, adeus, adeus. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Conservo aí no amor, nos sonhos meus, por isso eu digo adeus, oh, mocidade. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Conservo ainda o amor no sonho meu, por isso eu digo adeus, oh mocidade, adeus. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Conservo ainda o amor no sonho meu, por isso eu digo adeus. A sorte sempre me favoreceu, não houve ninguém mais feliz do que eu. Amei bastante, fui inconstante, por isso eu digo, mocidade, adeus, adeus, adeus. Adeus, minha mocidade, adeus, passado que me deixou saudade. Você vai no amor, por isso eu digo adeus, oh mocidade. palhaço, me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmininguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço, me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmininguindo. A Light é a companhia que domina, é rica quer de noite, quer de dia. Porém no carnaval a Colombina é a minha poderosa companhia. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço, me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmentindo. Nem toda companhia que se quer tem o poder da velha Leopoldina. Porém no carnaval, ai, o que houver, a minha companhia é Colombina. Eu sou palhaço me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmilinguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmilinguindo. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas nesta manhã, vamos nós com música. Vamos sim, vamos atender ao Sr. Meira Duran, ele que reside aqui em São Carlos. Ele que pela vez está conosco e ele diz em sua carta amável que gosta de todas as músicas aqui enfocadas e que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o nosso gentil ouvinte, Sr. Meira Duran, Francisco Carlos, que se o que é certístico da Rádio Nacional em arranjo do Zacarias, ele canta. Do musicólogo Ali Barroso, Rio de Janeiro, em homenagem à cidade maravilhosa. Para ele, Sr. Meira Duran, nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos, saudoso mineiro de Caxambu e Voncure, arranjo também do Zacarias, do Tito Madi, a composição Brasil Sentido. Beleza do meu país.